são os produtos que deixam o Réveillon mais bonito e charmoso todos os anos. Os fogos de artifício marcam a chegada de um novo ciclo. Em muitas cidades, é comum a queima de fogos em lugares públicos que atraem uma multidão de pessoas. Em outros locais, o show pirotécnico é feito particularmente e é aí que pode representar o perigo. Neste período do ano, aumentam os casos de ferimentos por queimaduras provocados pelo manuseio errado dos fogos de artifício. Wellington Oliveira pertence a uma família que trabalha há 60 anos com os produtos e lembra que alguns cuidados são básicos para evitar transtorno na hora de utilizar os foguetes. Primeiramente, nunca misturar álcool com fogos, né? O álcool, na verdade, sempre é uma espoleta para tudo que é tipo de problema. E seguir exatamente as orientações que estão nas nossas embalagens, modo correto de utilização dos produtos, soltar os fogos sempre com a distância recomendada conforme cada item, de pessoas, de automóveis, né, de produtos químicos, álcool, gasolina, posto de combustível. Então, assim, é só tomar as devidas precauções, as quais estão todas escritas em nossas embalagens. Dos mais simples aos foguetes de maior potência, o cuidado ao fazer o manuseio deve ser o mesmo, alerta Wellington. Ele lembra ainda que os produtos já vêm com um suporte para que sejam queimados com segurança. Hoje os foguetes 12x1, por exemplo, os foguetes tradicionais, chamados foguetes de mãos, o que acontece? Ele já vem com uma base plástica, né? Onde você coloca ela no chão, coloca o foguete e reutiliza aquela base, né? Isso evitando você estar soltando o foguete na mão, né? Isso aí vai te eliminar qualquer tipo de problema, qualquer incidente que possa vir a acontecer. Este é o período do ano em que há o maior consumo de foguetes. O especialista lembra ainda que antes de comprar o produto, é preciso avaliar a credibilidade do estabelecimento e também a marca escolhida. Se a empresa está de portas abertas hoje, é só ele identificar a questão dos alvarás, a questão das autorizações que a empresa tem para estar funcionando, para estar operando de forma legal, né? Esse é um primeiro ponto. O outro é sempre cuidar com as marcas, com a qualidade do produto, né? Existem muitos produtos, diria, de tudo que é preço na praça hoje. Então, é um produto já controlado, né? Com o uso de artefatos explosivos. Então, ele já é um produto perigoso. Então, acho que vale um pouco a pena aí, por causa de 50 centavos, um real, você está analisando melhor o produto que você vai comprar, está analisando melhor a qualidade daquilo que você vai colocar na sua festividade, né? Porque aquele seu momento lá de felicidade, aquele teu momento de alegria, confraternização, enfim, não vai voltar atrás. No comércio do empresário, localizado na região da Vila Portes, as vendas aumentam 10 vezes no final do ano, na comparação com outros períodos. Maurício Freire, para a CBN Foz.